Antena 6251, no Antena 169, boa nota da 6518, Antena Galeão. 6251, no Livre Táxi, Pátio, Mundial, Ponte Espera 1895, 1013, boa viagem. 395, bom trabalho, até logo. Salve, Salvador, muito bom dia, Antena da Alfa, respondeu? Prossiga. Bom dia, autorização de rebote, remoto a 3, posição em Singa número 5, pátio principal. Do pátio 3 para o pátio 5? Principal, ponte, é, pátio 3 para posição 5, principal. Ok, autorizado o rebote, chame para ingresso do grande pátio. Sim. Salvador, bom dia, Xené 6251, aproximando, ponto 0010, pronto. Bom dia, Xené 6251, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 020 graus com nós. Alinha e decolar, no 0, Xené 6251. 251, decolada 49, transfere controle no D0, decimal 8, tchau, Piri, bom voo. 208, bom voo, obrigado. Controle de Salvador, bom dia. Xané 625, no cruzando 1500 da Euleda. Bom dia, 625, no voo direto do Leda. Leda está presente, 625. Salve Salvador, mais uma vez, bom dia, Bianca, Alfa Victor Romeu. Proceda. Autorização para ingressar ao pátio principal? Autorizado. É o Porto Rio Centro. Tá bom. É 251. Janeiro 6251, chame Recife 13325. 3325, obrigado, 6251. Prossiga. Ok, Torre, quem tem do término do remoto? Parte 3 para remota 3, 5135. Entende. Valeu, bom dia, né?

Delta, ingressando no pátio principal. Ciente. Santa 3597, desça para 2000 pés, correção, chegada Monstro, ajuste 10013. Gol 995, desça para 2.000 pés, ajuste no 093, chegada Monge. Tráfego Salvador, é o TAM 3171, ciente da informação Gulf, gate 06, solicita o 340 para Guarulhos. Bom dia, guarda-copio, ajuste no 013, 3171. 1013, bom dia, TAM 3171. Bom dia, desça para 2 mil pés, chegada Poncha, ajuste no 03. Para 2 mil pés, chegada Poncha, bom no 804. Seu número 2. no 715, desça para 2000 pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 3. 2003 na ponte, solicita o Wind da 10. Sente, após pelo voo Serra Vita 366. Pelo 366, boa noite. Tan 35 no 7, estabilizado, 2 milhas para Simbra. Tan 35 no 7, chame a Torre Salvador no 8 decimal 95. 1895, obrigado, daqui a pouco. Salvador, bom dia, Tan 35 no 7. No 5 no 7, aponte quando baixando o travado, sem negar no 0 no 3. Portarei, Tan 35 no 7. Tá com a 2.500 pés. Obrigado. Eu vou Salvador, Tan 31 na 71. Tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Salvador Guarulhos, 340, Pesilu 16, pista 90, curva direita, Dael, Leda, pois Leda, Frit. Controle 120, décima 8, transponda 5405, TAN 3171. Autorizado 340 para Guarulhos e Alfa Zulu 16. Decola da 10, curva direita, da Euleda, Leda Bridge. 1208, é o controle 5405, transponda. 612, chame pronto, 3171. Chama pronto, TAN 3171. Uno 897, desça para 2000 pés, chegada Monche, ajuste no 0 no 3. Monche 2000, com 23, Uno 897. Autorizado, chama o táxi. Chama para o táxi, também, 995, chama a torre 1895. Pois é. Tem 121, no decimal 9. Direita, fala 219, 7757. Bom dia, agora 995, estabilizada. Estabilizada. Bom dia, Gol 995. Confirme baixar o travado? Sim, Matheus. Número posto, pista na 0, vento calmo. Número posto, 995. Alfa no 7, gesta próxima, Juliette. Juliette, portão 4, TAM 35 no 7. Autorizado a ingressar Juliette para o portão 4, TAM 35 no 7. Direito, salão 219. Bom dia, Gol 995, para o táxi. 995, táxi via Alfa, reporte antes da